santo dia. O que diz na Bíblia se cumpra a profecia. Vai vendo uma pá de mano louco, vivendo no pecado, com a corda no pescoço. Pois é, nem vem, não passa o pano. O gueto tá lotado de crente no engano. Tem que ter caráter, os crentes verdadeiros, de falso testemunho, brincando de ser crente. Eu creio que Jesus é a saída. Eu creio que no mundo a pomba gira, entra no barraco, destrói o casamento. Um pai de crente falso vieram no momento pra ver, sentir se nós tava mudados. Paletó de deputado, eu lá dentro no barraco, eu e a minha família, longe das intrigas, orando pelo gueto, entregando a profecia. Na vida, se ouvir choro, lamento, entendo. Quantos do veneno, o mundão tá assim, acontece de tudo. Mas uma mãe que troca a vida, a Bíblia, pelo bagulho com cano na cinta. O mano fica perigoso no bar, o raciocínio apetitoso, louco. Ele cospe na tua cara, te dá uma coronhada. Ver sua mãe chorando, seu corpo na bala. Escândalos virão todo santo dia. O que diz na Bíblia se cumpre a profecia. Vai vendo uma pá de mano louco, vivendo no pecado, com a corda no pescoço. Escândalos virão todo santo dia. O que diz na Bíblia se cumpre a profecia. Vai vendo uma pá de mano louco, vivendo no pecado, com a corda no pescoço. Olho pra rua, o que vejo, uma covardia. Hoje é quinta, eu quero é mudar de vida. Sabedoria que ganhei atrás das grades, do sofrimento, do gosto da crocodilagem. Tem pilantragem, falsidade, trairagem. Só que na rua, senti o gosto da maldade. Decepção, os que diziam ser amigos, comi no prato da boca dos meus inimigos. Tentar a paz aonde habita a guerra. Ser vencedor do ringue desta nova era. Tá na prova, na luta, no esquecimento. Vai passar o dia desse sofrimento, porque muitos vão deitar, vão ficar pequeno. O inferno tá lotado, o diabo tramando o enterro. Suspeito, um apaque desse a cova. PA, sangue, o cheiro é de rosa. Abre o olho, cuidado com seu jogo. Planta prato vazio, é colher faca no pescoço. O gueto, acontece de tudo. Perder a salvação, investir no bagulho seguro, naquele que fortalece. Jesus lá na cruz, humilhado, ele vence. Motivo é a prova, trair pelas costas. Lembranças, velório, o diabo vestido de rota. Fazer o quê? Se cumpre a profecia. Filho matando pai, é pai que mata filha. Eu quero ver, um dia nós tá lá, a trombeta que toca. Muitos vão chorar, decepção do filho mais velho. Não quero ver você no cemitério preto, pobre, desemprego, sofrimento, lamento. Muitos vão ficar nesse tormento. Escândalos virão todo santo dia. O que diz na Bíblia se cumpre a profecia. Vai vendo uma pá de mano louco, vivendo no pecado, com a corda no pescoço. Escândalos virão todo santo dia. O que diz na Bíblia se cumpre a profecia. Vai vendo uma pá de mano louco, vivendo no pecado, com a corda no pescoço. Escândalos virão todo santo dia. O que diz na Bíblia se cumpre a profecia. Vai vendo uma pá de mano louco, vivendo no pecado, com a corda no pescoço.